seguir. Unoc sul lesi uesi, i teu vai ben. Avide tens in quell'elementu para viver. Sola terra, lua, si estrelas, meu ben querer. El amideu un necessario para crecer. Sento cariño, sento a presenza, eu vou morrer. Ai, ai, ai, ai, morena, eu quero amor. Ai, ai, ai, ai, morena, morro de amor. Ai, ai, ai, ai, morena, eu quero amor. Ai, ai, ai, ai, morena, morro de amor. Necesario para crecer. Sin tu cariño, sin tu presencia, eu vou morrer. Ay, ay, ay, ay, morena, eu quiero amor. Ay, ay, ay, ay, morena, morro de amor. Ay, ay, ay, ay, morena, eu quiero amor. Ay, ay, ay, ay, morena, morro de amor. Para seguir. La vida tiene cinco caminos para seguir. Un ocho sur, este y oeste, y un teu vai ver. El norte, sur, el este y oeste, y tu vai ver. La vida tiene cinco elementos para viver. La vida tiene cinco elementos para vivir. Un sol, la terra, luas y estrellas, meu bem querer. Ele me deu o necessário para crescer. Sem teu carinho, sem tua presença, eu vou morrer. Ai, ai, ai, ai, morena, eu quero amor.